Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vive, dá um prado de louvor. Muito bem, galera abençoada, estamos chegando agora com mais uma edição especial do Gospel Hits através das emissoras de rádio e web rádio para abençoar a sua vida e a vida da sua família através dos melhores louvores. Deus falando conosco através da musicalidade gospel. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação em 60 minutos. Vem comigo, receba aí o nosso carinho e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem quiser, pode curtir a nossa página lá no facebook.com/RedeGospelHits ou pesquise aí por Rede Gospel Hits e acessando o nosso site e deixando o seu recado também lá em nosso mural www.redegospelhits.com.br. E vamos começando por aqui em nome de Jesus com Leandro Marques, Não Basta Ser Crente. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Dia desses, diante do espelho, me perguntei: que crente você é, Leandro? Respondi: não sei, tradicional, pentecostal, protestante, evangélico nominal ou praticante, essas coisas que perguntam no censo do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer, fala o que vem na cabeça sem pensar, mas aquele que tudo vê não dá pra enganar. Descobri que a questão era mais difícil que eu imaginava, nesse bolo doido onde é que eu me encaixava. Então comecei a viajar nessa pergunta que não quer calar. Que crente você é? Que crente você é? X971, tá firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Não cego, fura olho, é cristão de fé. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Tem crente que só aparece em certos momentos, é o crente escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente girafa, aonde ele mora? Se o corpo tá na igreja, mas a cabeça tá fora. Tem aquele que se sente, só quer aparecer, só atua por cima do bolo, crente gracê. E o crente Salomão, alta categoria, o bicho sabe tudo, pai da sabedoria. Tem o crente chiclete, que não é mole, mastiga a palavra, mas nunca engole. Crente museu, que vive de passado, e o crente carroça, só vem se for puxado. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, é muito pouco, é muito não pouco. Basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Camaleão, outra espécie de crente, com comportamento em cada ambiente. Que nem crente chuchu, não tem gosto de nada. Maria vai com as outras, o bucha da salada. E o crente papagaio, não quer refletir, não tem opinião, só sabe repetir. Precisa examinar as escrituras, deixar de ser mané, tomar postura de guardião da verdade, de profeta, que confere a palavra e interpreta. E aquilo que não presta ele deleta, pois agradar ao Senhor é sua meta. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão. É preciso amar a Deus, véi, e aos irmãos. Ser safo na palavra, sagaz na oração, sem papo torto, sem vacilação. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Tem o crente top modo, se feita todo, pra ir domingo a Santa Ceia, igreja cheia. Mas o cristão dá o melhor que tem, pra quem precisa, e ora nu. Pois Deus conhece o coração de quem quer tirar onda e de quem quer andar.

Este é o Ministério Gospel Hits. Não vou calar meu louvor, eu vou prosseguir, vou alcançar teu favor. Eu não vou desistir, vou voar mais alto, preso em tuas mãos, pois tu és meu alvo, minha salvação. Não vou calar meu louvor, eu vou prosseguir, vou alcançar teu favor. Eu não vou desistir, vou voar mais alto, preso em tuas mãos, pois tu és meu alvo, minha salvação. Mas me fazes vencer as provações. Tu és meu Deus, meu ajudador. Sustentas minha vida, és o meu bom pastor. És o meu ajudador, és o meu Senhor, meu Senhor Jesus, meu Senhor. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Depois de tantos erros que cometi, ah, se não fosse tua graça, tua mão sobre mim. Naquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci. Só não entendo porquê não desistiu de mim. O mundo me prometeu tantas coisas que ele não te cumprir. Meu coração era vazio, eu não era feliz. Mas hoje estou vivendo dias melhores de uma nova vida. Eu já morri. tua graça, tua mão sobre mim. Naquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci. Só não entendo por que não desistiu de mim. Música linda pra você aqui no Gospel Hits com LC21 Futuro Glorioso. Antes teve 4x1, Ouvirei a Tua Voz, Aline Barros, Casa do Pai. E a primeira com Leandro Marques, Não Basta Ser Crente. E eu quero saber aonde o sinal do Gospel Hits está chegando pra você, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Curta nossa página no facebook.com/RedeGospelHits ou pesquise por Rede Gospel Hits. Também pode acessar o nosso site redegospelhits.com.br. Muito prazer, eu sou Xandelli, obrigado você pela sua companhia. Estamos aqui através das emissoras de rádio e web rádio, parceiras que retransmitem o nosso programa aos seus ouvintes. E se você quiser conhecer aí quem são esses parceiros, é só acessar o nosso site. Quero mandar alusão especial também aqui aos nossos ouvintes que entram em contato através do nosso site. Alô, Maria Lúcia, ela ouve através da rádio Votoline de Votuporanga, onde fica o estúdio do Gospel Hits, recebendo aí o nosso carinho mais que especial. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. E já estamos de volta aqui no Gospel Hits. Daqui a pouquinho tem uma linda mensagem de Deus para os nossos corações, né? Se você quiser participar aqui do nosso programa, continue curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits. E você pode também acessar o nosso site e deixar um recadinho por lá. www.redegospelhits.com.br. E agora eu vou lá no Facebook atender aqui a participação da Ruth Claro. Tudo bem, Ruth? A paz do Senhor. Ela é de Piracicaba, interior de São Paulo, e tá ouvindo o nosso programa, né, Ruth? Obrigado. O Ronaldo Oliveira tá na audiência lá em Aldeia Moreira, Miranda, no Mato Grosso do Sul, recebendo o nosso carinho. Quem recebe o nosso carinho também é a Daniela Claro, de Piracicaba, interior de São Paulo. Lá de Piracicaba também a Silvana Longo Camilo. Olá, Piracicaba! A Yasmin também de Piracicaba. Nossos irmãos piracicabanos recebendo sempre o nosso carinho especial. Eles que nos ouvem através da Rádio Alternativa FM.

nas minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Gospel Hits, muito mais você. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior, Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou, num Deus maior, num Deus maior. Erguemos o teu nome, tu és a salvação, pois nem olhos viram. Maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Exaltado é o Senhor dos Senhores. Entronizado para sempre. Tuas misericórdias não têm fim. E a tua fidelidade será exaltada. E todas as nações saberão que tu és Senhor. Exaltado, adorado para sempre, Senhor dos senhores. Exaltado, adorado para sempre, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diga agora, querido, que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. O sangue derramou, pra muitos pareceu que era o fim da sua trajetória. Pra quem do céu desceu como filho de Deus, não combinava essa triste história. Tentaram enfeitá-lo num cenário de dor. Uma coroa de espinhos foi o que ganhou. Pra minha simples fé, o Senhor não perdeu. Obedecer estava nos planos de Deus. Invicto, o seu pano foi o céu. Não precisou de troféu pra comprovar que é. Derrota, mas Cristina Mel, Invicto. Teve antes também o Ministério Além do Véu, Exaltado, Rafael Bittencourt, Dias Melhores Virão, e a primeira desse segundo bloco, Bruna Carla, Deixa Lágrima Rolar. Acesse o nosso site aí, www.redegospelhits.com.br, e o nosso Facebook é facebook.com/redegospelhits. Deixe recado lá, eu quero saber aonde você está curtindo o nosso programa. Agradecendo aqui a audiência do Newton Vieira de Goiânia, do Luiz Lazzarini em Paciência no Rio de Janeiro, a Micaele Gomes no Recife, Pernambuco, ao Rosiel Pereira de Arruda em Guaíra, no Paraná, o João Paulo e Silas de Votuporanga, interior de São Paulo, para Márcia de Iturama, Minas Gerais, para Marcele de Tanabi, interior de São Paulo. Alô, Rogério de Iturama, Minas Gerais, curtindo aí a nossa programação. Ao Marcos Wendel de Teresina, no Piauí. Alô, você de todo o Brasil, curtindo aí o programa Gospel Hits. Só lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para os nossos corações. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. Isso vive em mim. É louvor. Isso vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits. Com exclusividade na sua rádio. Rádio. Gospel Hits. Os melhores louvores no melhor programa gospel do Brasil. É o Gospel Hits para o Brasil e fora do Brasil. A mensagem de Deus em forma de música. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Muito prazer. Eu sou Xandelli, por aqui em 60 minutos, sempre com uma mensagem de Deus através da música. Eu quero mandar mais alôs aqui para Renata Targino em Jaru, Rondônia, pro Max Dayan Barbosa em Mortugaba. Mortugaba, para quem não sabe, fica lá na Bahia, né? Nossos irmãos baianos também recebendo aí o carinho do Gospel Hits. Vamos mandando mais alôs aqui antes de rolar o próximo louvor. Vai lá para Lenice Alves da Silva em Guaíra, no Paraná, pro Júnior Silva Tucuruí, Pará, o Edilson Carvalho em Boa Vista, em Roraima, para Vânia Buozzi em Valentim Gentil, para Bianca e o Otávio de Guariba, no estado de São Paulo, para o Billy Manara, no Espírito Santo, também para o Francisco Gualberto Feitosa da Silva, em Fortaleza, no Ceará. Audiência total aqui no Gospel Hits, graças a Deus. Vamos com Clamor pelas Nações e Anívia Soares, Finalmente Eu Me Rendo a Ti. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Oh. meu coração. Tu és o oleiro e o vaso sou eu. Tudo que eu preciso é te conhecer, Senhor. Sou fruto do teu amor. Gospel Hits. Só as melhores. Só as melhores. Aleluia. Eu tô de volta à fonte. Fonte do Senhor tá brotando, tá fluindo. Eu estou aqui de volta à fonte. Sei que estive longe do meu lugar. Ainda dá tempo, volta, volta. Eu tentei de tudo, mas não consigo me esquecer de quem eu sou aos teus olhos e quem tu és pra mim. E o teu amor me curou. Eu sou escravo deste amor que me libertou. Oh! Eu estou aqui de volta à fonte. Sei que estive longe do meu lugar. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Eu tentei de tudo, mas não consigo me esquecer de quem eu sou aos teus olhos e quem tu és pra mim. E o teu amor que me sou escravo deste amor que me libertou. Oh, oh, oh, oh, me libertou. Que me libertou. Oh, oh, oh, oh, oh. Cristo me libertou. Verdadeiramente livre sou. Já não há condenação. O meu preço foi pago. Você ouviu Gospel Hits. Sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar. O resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. Resumo da minha história, o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Mais que abençoado aqui no Gospel Hits com Damaris, o maior troféu. Teve antes também Kleber Lucas, Eu Estou de Volta à Fonte. E clamou pelas nações com Nívia Soares, Finalmente Eu Me Rendo a Ti. A nossa parte musical fica por aqui, é uma pena, né? Mas Deus está chegando por aqui para trazer aquela mensagem de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Deus vai me usar agora em nome de Jesus. Antes, eu quero convidar você para continuar a participar do nosso programa através do nosso Facebook. É só pesquisar aí por Rede Gospel Hits ou www.facebook.com/redegospelhits. Pode acessar o nosso site também, www.redegospelhits. Eu quero mandar mais alôs aqui, meus últimos alôs, para você que sempre me acompanha. Alô, Jonas Farias de Varjota, no Ceará, lá em Atibaia, interior de São Paulo. Fábio Galhardi, né, da rádio Viva Gospel. Ao Isaías de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao Mauro Mauro César, em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Para Fabiana Lopes, em Viçosa, no Rio Grande do Norte. Alô, Daniele Rocha, de Miranda, no Mato Grosso do Sul. E também para Janete Arguelho, lá em Miranda também. Abração, a paz do Senhor. Vamos com a mensagem bíblica de hoje. A mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje tem como tema o segredo da honra. Aprenda com os erros. Sejam seus ou dos outros, os erros podem se tornar balizas de segurança, apontando os limites onde a queda é certa. Elimeleque fugiu de Israel por causa da fome e morreu em Moabe, porque não aceitou a disciplina de Deus, conforme Rute capítulo 1. Da mesma forma, Abraão deixou a terra de Canaã e foi para o Egito por causa da fome, quando deveria ter confiado em Deus para o seu sustento. Mas a história de Isaac, seu filho, prova que os erros não precisam ser repetidos. Ele acreditou em Deus e lutou por suas promessas. Isaac foi tentado a desistir da mesma forma como seu pai havia sido tentado. Mas ele preferiu confiar em Deus e se entregar, e foi honrado com a bênção do Senhor. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Gênesis 26:3, uma promessa de Deus ao seu povo, à sua nação. Nem mesmo a sequidão da terra foi capaz de deter a palavra viva que Deus havia ordenado sobre ele. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, está no versículo, nos versículos 12 e 14. Embora não houvesse água, ele sabia que havia uma herança perdida naquela terra e decidiu resgatá-la. Assim como Deus restaurou a vida de Jó, ele restituirá todos os recursos ou bênçãos que o inimigo tentou afastar de nós. Tome a decisão certa, meu querido. Desentule o poço e libere o fluxo das águas vivas. Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, conforme os versículos 18 e 19. A partir daí, houve uma sequência de fatos que reafirmaram a humildade de Isaac e a perseverança com que ele lutou pela fonte de Deus. Este é o segredo da honra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. 1 Pedro 5:6. Eis aí, portanto, a mensagem do Senhor hoje para as nossas vidas, né? Nos mostrando mais uma vez que devemos estar confiando no Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, mesmo que as circunstâncias não nos proporcionem tamanha segurança. Música.